que cê tá estranha comigo. Sabe que eu não vou te fazer mal, só quero um pouco mais do teu carinho, nega. Sabe que isso não é nada normal. Por que cê tá estranha comigo? Nada é verdade. Se eu te traí foi com a... Se eu te traí foi com a saudade, nega. Sabe que eu não consigo evitar. Tudo que eu mais quero é ter você perto de mim. Sabe que eu não consigo até falar. Mas quem cria o início jamais encontra um fim. Pra nós dois, nós dois, dois, nós dois, nós dois, dois, nós dois, nós dois, dois, nós dois. É que nós fica se evitando porque nós se gosta, mas quando se gosta se olha é foda, meu chapa. E ela me maltrata, me trata como se eu fosse um cão vira-lata. Parar de marra, gata, eu sei que tu se amarra. Sem data marcada a gente se engata lá em casa. E a vibe marca assim, juntinho. Eu te deixo é descontrolada, mas tu fala que eu sou safado e fala que eu não valho nada. Que as loucuras do meu lado se barem, valem a pena. Eu já saquei tua cena, é medo de se envolver, mas brota pra me ver e senta. Por que cê tá estranha comigo? Sabe que eu não vou te fazer mal. Só quero um pouco mais no teu carinho, nega. Sabe que isso não é nada normal. Sei lá, falaram que ela tava lá, eu fui lá. Quem sabe eu vou me acostumar e se pá, a gente ainda vai se encontrar. Mas até lá, me dá uma chance de um simples momento. Tu brota aqui em casa e eu te pego de jeito. Tu acende a fumaça desse sentimento. Eu que nem fumo te trago no peito, linda. Levei um tempo pra entender que o tempo leva tudo nessa vida. Me xinga, mas depois de toda a briga você se aproxima e tudo fica melhor ainda. Por que cê tá estranha comigo? Sabe que eu não vou deixar pra depois. Só quero um pouco mais do teu carinho, nega. Sabe, eu já não sei parar de pensar em nós dois, nós dois, dois, nós dois, nós dois.